Tô piscando a buceta, peta, peta, peta, peta, peta, peta, peta, moleque esprega, esprega. Já tô indo sem calcinha, match. Fica na minha xereca, match. Fica na minha xereca, match. Fica na minha xereca, match.